Faço uma sinal pra deixar nosso dia em chão. Meu café da manhã, seu corpo nu na minha cama. Minha camisa de time, gostou de ser teu pijama. E vira look pra você fazer vídeo de dança. Acordamos cedo, revelamos segredos. Abrimos aquele aplicativo, dublamos. Fizemos dueto, tu me xinga de um jeito. Com piscicada perto, ela me prova, minha nossa senhora. Dá fode no pelo. Deita aqui, esse tempo chuvoso é de crime, sexo e o filme. Prime Video, Telecine, Globoplay, Disney, Netflix. Nossos copos esquentam embaixo do edredom. Outra vez ignoramos a televisão. Prazer te receber na minha casa. A foda certa com a pessoa errada. Você gosta que eu te mude e te dou tapa. Depois que gozamos, cigarro de palha, sexy. Essa tatuagem no corpo te deixa tão sexy. Quando não ando ficar junto, acaba os estresse. Os problemas, eles desaparecem. E você flutuar. Não sei se você sabe, mas a gente sabe. Nossa vibe combina. E tu querendo ou não, virei uma cena desse filme da sua vida. Se veio pra Laranjeira, vai ter que ir pra Jotinha. Aproveita, leva biquíni pra tu ficar na piscina. Se quiser, leva uma amiga, faz melhor, mais cinco amigas. Cê sabe bem que eu não moro sozinho. Eu tenho que deixar a foto escrita. Sente a brisa, Marizia. Essa vista, como é linda. Dá pra não ficar à vontade. Que tem dentro da barra. Do meu jardim olho pro céu e vejo as estrelas. Te proponho uma sexta dentro da segunda-feira. E que tal um banho de espuma dentro da minha banheira? É que o clima quando é frio só me faz pensar besteira. Prazer te receber na minha casa. A foda certa com a pessoa errada. Você gosta que eu te mude e te dou tapa. Depois que gozamos, cigarro de palha, sexo.